Parque Web 6749, 1115, 4 horas e 15, confins. Segui via Pátio Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, Web 6749. Pátio Índia Alfa, chama pronto, Web 6749, obrigado. Salvador 57 no 7 no portão 4, para o pushback acionamento. O 57 no 7 vai manter a minha escuta e aguardar, é o número 2 no setor. Não sei escuta aguardando 57 no 7. O 898 vai coordenar com a equipe de solo assim que o tráfego da companhia passar a retaguarda, autorizado push no 02. Tráfego passar a retaguarda, autorizado push 5898. A linda cola pista 10, Vanta de 040 graus com 59. Autorizado, a linda cola web 6749. Jet 5898, tá pronto pro táxi. Tá com o PB de 92, autonomia 3 horas e 12, operando Galeão. Mais 2, 3 horas e 2, Galeão, confere. Afirmativo. India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, Web 5898. India Alpha, me chama pronto no ponto de espera, 5898. Web 571 no site, codando com a equipe de solo, assim que o tráfego da companhia iniciar o táxi, autorizado push no 04. Assim que o tráfego da companhia da guarda iniciar o táxi, vai coordenando com a equipe de solo, 5877 no botão 4. Decola, passa o controle, já? Afirmativo, 120 decimal 8, decolou o 04. 04, decimal 8, obrigado. Controle de Salvador, muito bom dia, Web 5869, perdão, passa 2200 no perfil. Bom dia, Web 6749, contato radar, suba para o nível 340 na saída da Elma. 340 na Dael, copiado, 49 graus. Vou te esperar pronto, Web 5898. 5898, a linha e decola, pista 10. Venta de 060 graus com 629. Sente. Controle Web 5749 da NCC, tá por 8580 agora, o senhor pode enviar informações na subida possível. Autorizado, Web 6749, confirme por quantas milhas? A princípio 15 milhas, senhor, depois volta ao perfil da subida. Sente após desvios, autorizado para o Edileda, Web 6749. Para desvios para o Edileda, copiar 49, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 5898, Libra 1900. Bom dia, Web 5898, contato radar, suba para nível 340 na saída da EL. Afirmativo, 340 da EL. Solicita por onde da EL, senhor? Informações à esquerda aqui da rota. Autorizado da EL, se possível, Leda, Web 5898. Melhor ainda, Leda, 5898. Whisky Bravo, Whisky, bom dia, prossiga. K Gente, por gentileza, decola da 17. Pronto, cópia. Está autorizado para Campinas, 430 ao nível, decola da 17, na saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta é Pozula 16, Brava até Zulu 13, conforme rota. 5066 é o transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Mas correto, tem livre acionar, me chama ataque. 5797 é linda, cola 10. O vento é de 0,50 graus com meia dúzia. É linda, cola 10, 5797. Controle web 5898. 898 ao controle. Em mais 5 milhas, senhor, vai precisar a proa 180 para evitar formações bem na proa aqui de Leta. Autorizado web 5898 após desvios, voo em Leta. Após desvio, Leta 5898. Web 6749, confirma, efetuando desvios à direita. Desviou um pequeno desvio à direita, agora já curvando à esquerda na proa de Leda, o 49, senhor. Senta. Web 6749, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, copiado 49, grato, bom dia. Bom dia. O 7-7 decolou os 2-1 no controle 120 decimal 8. 8-8, web 5-8-7-7. Na 5717, contato radar, suba para nível 340 na saída da EL. 340 na saída da EL, web 5717, pode voar da EL. Autorizado, da EL ou Leda, web 5717. Eu vou a Leda, 5717, obrigado. 5898, suba restrito nível 320. Restrito 320, 5898. Sabe 5898, chame centro, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25-3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Suba restrito nível 300. Restrito 300, 5717. Afirma? De Salvador, Buenas, Dono 804, informação, dia, chegada bom. Buenas, Dono 804, acione identificação dessa via, chegada bom para 2000 pés, o TNH 1017. Via, 17, vai reportar estabilizado aqui, tem 804, 2017. Chame centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251-1-3325-5717. Para o 120, passa agora o 260, bom dia. Com 1995, acione identificação dessa via chegada a Bonf para 4000 pés, o QNH 1017. 4000 via 1017, tá bom, chegou 1995. autorizado até Papá, reporta para ingressão no 7, Whisky Bravo Whisky. Antena 7, a parte pronta para decolagem.